Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, ouvinte. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu... Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam sobre mim.